1469-2, contato radar, pela posição Coral, vem na preliminar para interceptar a chegada e repasse da indústria. Pisto 065, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via táxi India e Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 1008. India Alfa, espera 1295, 1008, azul 4065. Subiu inicialmente para o nível 070. Descente inicialmente, azul 270. Passando sua pedra para 3.097. Dito 0097. 1097, vetoração para centro de procedimento, curva à esquerda, proa 200, desce para 3.000 pés, da destino 008. Esquerda 200, 3.000 pés, no 008, centro Salvador, 097. Patrão Delta, controle do centro. Patrão Delta, controle do centro. Pela manhã 142, está no Recife, na sequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2.5, 2.5, 4.5, 142. 11 e 9. Cruzada aliada, decolar, pista 10, azul, 4.065. Celer 63-14, vetoração para final de procedimento, curva direita para o 050, limite curso localizador. Sente, 050, limite ao lado, Celer 3-14, descendo para quantos mil pés? Celer 3-14 para 4.000 pés. 4.000, 3-14. Celer 63-21, semi recife na frequência 126, decimal 0, eterna 128, decimal 8. 360-28, Celer 63-21. Eu vi que o Delta atinge e mantém 4.000 para a próxima descida. Capitão Gustavo Delta, mantenha 4.000 para o seu setor. Mantendo a proa e 4.000, Vitor Delta. Boa tarde, 84, a informação Kilo no 4. Porte visual para o mudança de regras. Qual é a visual para o que deu a presença no estado? Azul 708, plano e eterno, indicado 1701. 708, 21, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677. Saída por transição, Aracaju. Estou falando da 10 primeira curva esquerda. 5521 transforma, 5935 controle. Gol 1884. Gol 1884, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acelamento. Vai reportar o gol 1884. Estabilizado 097. Controle azul 4065, decolado na sua escuta, passando 1.500 pés. Azul 4065, contato radar decolagem, subindo via da EL para nível 320. Subindo via da EL para nível 320, azul 4065. Fechando a 6314, desce para 3.000 pés. 3.000, 3.000 pés. 2708, controle. Última informação, tráfego agora 12 horas, 27 milhas, rumo ao posto. A indicação de altimetria nível de voo 140, o tráfego não está na frequência do controle. Da presente, não passa para a frequência livre para coordenação com o tráfego. É do 462, 402. Azul 4492, Azul 6314, 242, metade de 69, procedimento, repete estabilizado. Azul 6314, passou o controle? Prossiga, 6314. Isso, parabéns, metade de 69, procedimento, repete estabilizado. 2000, repete estabilizado, 6314. Estabilizado no 097. 1097, sem retorno, frequência 1-1-8, último 95. 295. Controle Salvador, boa, Azul 2705, ciente da informação, quilo. Sim, escuta, 150. Abatendo o terceiro e volta para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 1-1-5. Esquerda 115, vem para o grau. 0-0-0-9-0 graus, 98. Livre pouso, pista 1-0, 1-0-9-7. 008. Bate ONU, Índia e Alfa, ponto de apoio 295, 1008, ajuste, fundamento econômico, boa tarde. Bate. Ok, 020, Michelote, pode descer para 2000? Negativo, desça para nível de voo 050 inicialmente, no número 4 na aproximação. Ok, 057, pode estar para 2000. Azul 2795, atendo a indicação do serviço chegado à mão para nível 060, ajuste 1008. Desce via para o 060, Azul 2705. Number 1001, at all, go ahead. So, you're gonna... Do you want to change your flight rule, sir? Are you familiar with some of the visual rules, the visual path? So proceed as fly now to Salvador VOR and report ready to descend. Just to inform you, there is a traffic now 12 o'clock, 10 miles, passing flight level 050, descending to an airport nearby. So report ready to descend over the 1001 hotel. Capatango, Vitor Silvete, reduz o teste para a aproximação, tráfico procede meia dúzia de milhas, mantendo 1,90 de ground. Ok, diminuindo a velocidade, então o tráfico está frente, desculpa. 1,3,1,4, chame torre na frequência 1,98, desculpa 9,5. 2,95, 3,1,4, boa tarde. Outra vida sem, a CN código 0146. Azul 4462, você para 3 no site. 3 no site, ajuste a caminhonete 8. Firmo. Pode. Oi, Salvador, boa tarde, meu nome é 59, ponto de chama 0 pronto. Meu nome é 59, boa tarde, eu falo de imediato, foi autorizado. Ah, firmo, 659. Você disse que manobra está Lima 7 chama 0. Ah, Lima 7 chama 0, vou no 759. Posição. Coral, decola da 1-0, primeira curva, direita, transponda 5540, frequência do controle Salvador, 1-1-9, decimal 35. 240, ideias autorizado, Golfo 677, Coral, da El Coral, decola 10, curva direita, acionando 5540, controle 11935. Azul 4462, recolação, curva à direita, proa 060. Ok, direita 060, 4462, curva para 3000. Também a 2 informa que vai interceptar o localizador na proa 0620. Ok, está nessa proa, intercepta, 4462. 097, táxi autorizado via Alfa, repórter da Juliette. autorizado Alfa, reportando do Juliette, o 0097. Delta, com quem está calçando de manter a presença de velocidade externa? Negativa, manter para a gente a velocidade externa, Delta. Estabilizado. Delta, manter a presença de velocidade, sendo que a gente Delta. Delta. Delta, manter a presença de velocidade, sendo que a gente Delta. O nome é 59, contato radar do colégio, sobre a via saída da EL para nível 360. Sobre via da EL para nível 360, o nome é 59. Azul 2705, reduz o restante para 2109, vista para 3010. 2109, desce 3000, 2705. Azul 4065, chame o centro do ciclo, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, azul 4065, obrigado. Azul 4492, isso para 2006. Azul Delta. Oxanê, via 314, Paulo, altura 9, libera a próxima direita, Paulo 1, 2, 1, 2, 1, 1. Paulo 2, 1, 1, Oxanê, 3, 1, 4. Filha de Romeu, reporte visual com o capitão. O passando Vitor, filho Delta, vem 1090 graus, 1099, pode autorizar a opção 10. Delta, autorizado para o povo 90, graças a Deus. Oxalé via 314, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, via 314. Feet, PNH 1008, and the visual conditions maintain the heading of Salvador VOR, November 1001 as well. Okay, you accept on Salvador 01 Hotel, say again. November 1001 until descent to 1,500 feet, PNH 1008. Okay, we'll descend 1,500 feet, PNH 1008, and we'll proceed direct the VOR, and we'd like to request runway 35 for landing. Smithers. 001 until stand by for coordination. 01 Hotel, standby. Controle, boa tarde, com 2708. 2708, ação de identificação, destino chegada na área para nível 050, ajuste 1008. 1008, nível 050, chegada na área igual 2008. Até a direção, você me torna a frequência 1008, destino 95. November 1001 Hotel. 01 Hotel, go ahead. Just to inform you, the wind now is 085 degrees with 19 knots. The runway in use is runway 10 And by the position that you are approaching, it's better runway 17. Do you accept it? That is affirmative. We can accept runway 17. Roger. So maintain photo view are heading. Send back for further inspection. To the one hotel. Transição em reversa, é coluna da 10 direita após 5514-14, transponder 1935, controle de fronteira politana, 3567. 4462, autorizado, pista 0, 0090 graus, 199. 7, 4462. Sexto autorizado via Alfa, quilo para o pátio 3. Reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. 2705. 7, Kilo Delta 234. É a FAB nativa. Próximo da Juliette, 6314. Puxa, 6314, mantém a posição. Previsto portão 03. Sim, 03, então, mantém a posição, 6314. O acionamento, reporte fronteira da decolagem. O Guardião 01, informo o Alfa Sierra 65 agora para uma curva pela direita da pista 10, reporte cor visual. Corrigindo mais pela direita da pista 17. Do 4462, solo ao 14, direita à próxima direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Capote 2, 1, bom dia. Autorizado básico, autorização. Presidente Serra, confirme. Base autorizada, pista notória, reporte final. 7, pushback com a geração, equipe de solo, deve acionar, reporte próximo para o táxi. Acionar para o táxi, na verdade. Será 9 graus, 079, reporte fora do solo. Azul 2795, chame a torre na frequência 118, do sinal 95. 1895, boa. 7 autorizado, 090 graus, 172. Boa tarde, Azul 2715, estabilizado ILS. Azul 2715, boa tarde. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa um helicóptero, Alfa Sierra 50, de coluna 0 de pista no 0, afasta para a direita, não interfere com a aproximação. Ciente, vamos ficar atento ao mesmo, aguardando a autorização 2715. Fora do sol, Guardião 01. Guardião 01, decolagem azul 5, prossegue para o farol de Tatuã, trajetória e controle 119, decimal 35. Após o Tatuã, 119, 35. Segundo, 69. Pouso autorizado, pista 0, 090 graus, 179. Livre pouso, 2, 7, 1, 5. 3567, confirme? Negativo, 3567. Salvador foi o tempo, 3155. Informação, quilo, já teria a nossa autorização para Guarulhos? São 3155, quilo em curso, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via UP Azul 10, Papa Alfa Índia, DCT UBAD, UP Azul 44, após conforme rota do plano de voo, nível 320, saída da El, Leda, Mótima, decola da 10, primeira curva, direita, transponda 5546, frequência do controle Salvador, 119.35. Rua 2008, 2 metais, autoridade final de procedimento LS, foi pistolizado e reposto estabilizado. Descida para 2000, autorizado final do X, foi reposto estabilizado, 2008. Rua 2008, com a ajuste na 008. Rua 9008, copiado, rua 2008. Controle Salvador Guardião, 0 hora. Com 3055, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Contra a frase. Quilo em curso, agora helicóptero. Chanel 6227, copiado 121 a bordo, confirme a alternativa e autonomia. Guarulhos 13:45. Chanel 6227, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Sector India e Alpha. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste no 008. 008 via India e Alpha, ponto de espera da 10, lá quando pronto, 118.95. Obrigado, boa tarde. Chanel 6314, atento ao início do táxi do Airbus da companhia no través do 03, após Juliette para o portão 03. Sim, estabilizamos a aeronave, faz, segue Juliette para o 03, 6314. Azul 4462, chega Airbus da Avianca à sua frente para o portão 01. Segue Avianca para o portão 01, 4462. Sol 3155, Saulo, proceda. Só para oferecer a rota, Upper 10 até Alpha 10. Poderia continuar, por favor? Sol 3155, a rota que possuímos é Upper Zulu 10, Papa Alpha India, DCT Umbadi, Upper Zulu 44, Pagog. Sol 3155, vou checar sua rota com o Pedro. Guarde na escuta. Azul 2715, autorizado táxi via Alpha Kilo para o Pat 3. Alpha Kilo, Pat 3, 27. Chama 6202 para 4 metais, ajuste na 008. 4601-0008, ou 9-0. Salvador, boa tarde, Chanel 6227, pronto, no ponto de espera. 6227, boa tarde, a linha e decola, pistão 0, 0 graus, 9-0. A linha decola, 9-0, Chanel 6227. Hotel, go ahead. Are you able to maintain the heading 160? If you maintain this heading for 9 miles, you're going to be in the visual approach from runway 17. That is affirmative. We can maintain 160 on the heading. In more than 4 minutes, you're going to be in this flight gate. It's called roundabout, and there is a building, I think, on the left side. It's called Sierra, Charlie Echo Alpha Sierra Alco Alpha, and from this building is going to be 5 miles from runway 17. Okay, we've got the airport in sight at the moment, and we'll be able to pick out 17 momentarily. Okay, so to maintain the heading 160 and stand by to change the frequency. Okay, we'll stand by to change the frequency, November 1001 Hotel. 44 Pagode. São 3155, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ok, só para informação, já estamos também a ficha de planos repetitivos e a rota que consta lá é essa que foi paga pelo solo aqui. Não é a que o Luno Zero até Taubaté não. Obrigado, 895, obrigado, 008. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6227, saída da EL. Oxané 6227, com capa da decolagem, sub avia saída da EL para nível 360. 360 via da EL, possibilidade de voar Irume. Oxané 6227, autorizado para o líder. Direto via da 6227. Temos uma cidade azia apresentada para essa mudança de rota, seguindo pela 310 até Taubaté. É possível verificar, então, se não, é possível solicitar essa mudança aí? 3155, será verificado com a sala IES, guarde na escuta. Obrigado. Just to inform you, you are now 8 miles from the runway 17 for the threshold, and now contact tower frequency 118.495. Okay, understand. Tower 118.95, and you have a good day. Thank you for the help. Welcome, sir. Have a nice landing. Passenger 4000, Luna 620. Luna 620, você para 2, no país, cruzado, sinal de procedimento, ele é 7-way, pista 0, repasse estabilizado. Será estabilizado, autorizado o X-Way, da Luna 0, o Luna 620. Tower 1, hotel, continue. Your approach and expect landing clearance. Okay, and our destination on the airport is the Bata Hangar. We'd like a 180 after landing taxi to the Bata Hangar. Okay. Poderia informar o horário que realizou a CHG? 3-0. O solo está 3193, é disposto ao visual. São 3193. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November, 857 até Mussu, nível 360, saída da El, Leda, Irume, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5535, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado, via 360, Serra Bravo, Golf Lima, Upper November, 857 até Mussu, nível 360. Saída da EL, Lita, Irubi, curva direita, porta colagem da 10. Transponder 5-3-1, controle 119-3-8. Pan 3193, controle de saída 119 decimal 35. 1935, da 3193. Pan 3193, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Em Salvador, boa tarde, eu sou 3235, cruzão 80 para 160, informação, quilo. A 3235, essa é a identificação desse vestido da Blanca para 4.000, ajuste no 008. 4.000, 1.008, ponte, 3235. Boa, número 2070 na frequência 168395. 2895, ou 1620. Guardando a alteração junto ao centro. Salvador, boa tarde, Gol 2008, quebrou a pista? Gol 2008, táxi lento via Alfa, reporte aí da Juliette. Lento via Alfa, chamando pra Juliette, Gol 2008. Meia-noite. Repouso, não, na zero, agora 620. Weather 1001 Hotel on the ground as show 8. Approve it backtrack. Report you ready for taxi to Beta Hangar. Do you know the air drone, November 1001 Hotel? Okay, so report back into the runway. Puxa leve a 327, pushback em coordenação com a equipe de solo, deve acionar a resposta para o táxi. Tá na área. A 2.7.7 recife na frequência 1.25 e sai 1 até na 1.33 e sai 2.5. É a 2.7 controle? É a 2.7. Chama o 7 recife na frequência 1.25 e sai 1 até na 1.33 e sai 2.5. 1.25, 1 até na 3.325.6.2.27. Boa tarde. Juliette, Gol 2008. Gol 2008, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, 2008. Previsto, portão 05. Tração. Ok, clear repeat frequency, November 1001 Hotel. Gol 1620, falou 30, direita, falou 1, 2-1, decima 1. 2-1-1, boa. Boa, 2-1-3-1-9-2, informação 1-quilo, boa tarde. 4-1-9-2, você é a identificação do serviço chegada a Mari para nível 050, ajuste na 008. Via Mari, 050-08, boa, 3-1-9-2. Via 20, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, vou no meio 20. Paulo Salvador, 135.67 na 7, puxa a zona. TAM 3567, pushback consideração, equipe de solo. Direcionar, reposta no outro ataque. Solicitado, reposta ataque, está presente, 67. Vitor Kilo Delta, aguarde para o táxi. Solo 3155, aguarde para o push. Gol 2008, atento à aeronave da Airbus da Avianca, finalizando o pushback no 05, após o término autorizado, direto para o portão 05. Gente, após o término do push da aeronave da Avianca, ela vai prosseguir para o 5, gol 2008. Já 3155, controle. Estou condenando o curso de mudança, colega 07. Já 3155, autorizado para o chibete de afinamento, rebote novo para o táxi. Estou no 620, antes da Juliette. Volume 620, mantém a posição antes da Juliette, previsto 09. Mantenha a partida no zero na sua, no meio da gente. Para o táxi, o CDM é 3200, com 116 de POB. Damos 3 horas de autonomia para voltar para o Salvador. O CDM é 3227, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via 41, no taxi Índia e Alfa. Quando o ponto chega na torre, 118, décima 95, ajuste no 0, 08. Tá escutando o som? 3155, autorizado, Ampézulo 10 até Taubaté, nível 340, saída da El Leda Mótima, primeira curva à direita após a decolagem. Confirmando a rota, então agora é alterado com a foto do PDG, vai seguir a El Cidrum, até Taubaté. Saída permanente da El Leda Mótima, 3155, obrigado. Nível 340. Confirmado 340. Papatanga, Papá Novembro, Solo Salvador, confirme pista que decola e parte que se cola. Gente, pátio 04, pista no 7, falação Kilo em curso, aguarde cópia. Solicitando a linha de decolar, pista no 0, vento 0, 90 graus, 179. A linha decola no 0, né? 3, 2. São 3193, copiado 123 a bordo, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via pátio 1, taxi Índia e Alfa. Quando o ponto chega à torre, 118, décimo 95, ajuste 1008. São Salvador, salvação em curso, Kilo, aguarde cópia número 2. 167, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Tati 1, Tati Índia, Alfa, quando pronto, chama a torre 118, décimo 95, ajuste no 008. 008, Tati 1, Índia e Bravo, ponto de espera no 0, vai ser 2395. Também para o táxi com 195 a bordo, alternando o gavião, 3 horas e 45 minutos. No 3155, siga o gol da companhia através do 7 para o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto, chega a torre 118, decimal 95, ajuste 1008. Ajuste 1008, segue a gol da companhia, ponto de espera 118, decimal 95. 3567, confirmando o táxi, Índia Alfa para o ponto de espera. Alfa por ponto de espera da 3567. Delta, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Lima tem que ser na 0. A Lima tem que ser na 0. Ocean Air 637, decolagem aos 38, controle 1, 19, decimal 35, bom voo. Canal 35, obrigado. Já está autorizado a ingressar? Voo no 620. Afirma, após passagem do Airbus 321 da TAM, no, passando através do 7, autorizado Juliette para o portão 09. E após o 321 da TAM, autorizado ingressar Juliette para o 09, que é o nome da Juliette. Na boa tarde. Olá, Salvador, boa tarde, acionário 6355. 355, guarda-copa é número 3. Gente, da informação, quilo no 01, ano, aguardando. É que está para novembro, confirme o local de sobrevoo. Solteira Politona, Tricordial, está 3567, na proposta da 10, observando o R2 inicial. 3567, boa tarde, não tem ponto de espera. Autorizado de volta, 3835. 4235, chame torre na frequência 1-9-95. 2-9-5, daqui a pouco. Tranquilo Delta, autorizado, ingresso no pátio 1, taxiway Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantém a posição, enche da torre 1-1-8-9-5. E o 7 por cima? Terra, baixada, travada. 3235, continua a apresentação, o aeronave está livre. Certo, apresentou e prende. 1-4-0, né? 3-2. 3-1-9-2, atingiu 0-5-0. 4-1-9-2, contado, ajuste faz etapa, desce para 3, metais, ajuste no 008. Então, você vai para a SAP, 3 no térmico, 8, pode voltar a sua zona, Zé? Ele vai direto do Natal, 3-1-9-2. Direto zona, 3000. Tudo forte? Transponde 5551, frequência do controle de Salvador, 119-35. Coral, né, 327. Cabe pistão no 0, vento 090 graus, no meio do dia noite. Bem disposto, pistão no 0, até 3235. Pistão 3567, após a aeronave da companhia, na final, trecho da linha e manter o no 0. Após a aeronave da companhia, Lima tem o 0, está 3567. Chance 3193, decolagem aos 41, controle 1, 19-35, bom voo. 18-35, obrigado, boa tarde, 19-35. 19-35, 19-35. Ah, positivo, 19-35, boa. Batango Eco, Rodomé, boa tarde, siga. 07, na escuta do solo. operator. Serra Bravo November Tango, via Apertura 10, nível 250. Saída Puca, transição zipada, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponda 5040, frequência do controle de Salvador, 119.35. Delta, autorizado esse táxi. 507, cortejamento correto? Confirme, parte militar. Viva 2000, tá 3192. A 3192, espera 2000, autorizado esse táxi, procedimento, repasse estabilizado. 2000, autorizado, ponte estabilizado, tá 3192. Chamando a 327, autorizado pelo Gil Cosme. Pelo Gil Cosme, 327. Mantenha na 355, pronto copa. Pronto copa. Puxa, na 355, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeo, via Otezulu 10, Papa Alfa, Índia, Umbade, Otezulu 44, Pagog, nível 360. Saída da El, Leda, Mótima, decola da 10, primeira curva, direita, transponda 5565, frequência do controle de Salvador, 119.35. Ocean Air 6355, aprovado Serra Bravo, Golfo Romeo, Zulu 10, até Piraí, após um base, até Zulu 44, Pagog, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótima, transponda 5565, transponda e o controle 119.35. Oceano 355, cotejamento correto, reposto pronto para o posto de atendimento. Você está indo, 355. Sol 30, 3235. 3835, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, 3835. Mais uma outra sua identificação, você vai chegar da nave para nível 050, ajuste na 008. 551. Para a 392, chame o torno, frequência 198, fez uma nota 5. 3567, decolagem 945, controle 119, decimal 35. 19. Salvador, muito boa tarde, na 3192, canal de 7 milhas e meia, embaixo travado, pista 10. 3192, boa tarde, continua prosseguindo, agora pista livre. Prosseguindo aguardando. E agora, está na 3232. 5 decolagem autorizada, piscina 0, vento 080 graus, 19. Decolagem autorizada, 0, 3, 1. Acima de tipo de instrumento, pessoas a bordo. Salamento 4. Gol 1884, puxa, vai com a aleração com a equipe de solo, deve acionar, reposto pronto para o táxi. Tá, Tamaki Romeo Alfa, informa a gente em Salvador, 1008, não recebo nenhum transponder. Tô na velocidade autorizada 1008 graus, 1909. Lima e Pouso, 1010, 3155, decolou 47, controle 1109, decimal 35. 1935, 3155. 2193, sempre recife na frequência 1.25, decimal 1, alterna 1.33, decimal 2.5. Boa tarde, 3.1935. Controle Salvador, boa tarde, Altan, 3155. Altan, 3155, contato radar decolagem, saída da EL, suba para nível 340, voando para o de Lida. Saída da EL, padrão 340, curvando agora para o de Lida, Altan, 5 para novembro, recolagem autorizada, piscina 7, vento 0,9 graus, 1,99. Pode voar Alefa, está presente, senhorita, está 3567. Autorizado, senhor de Alefa, está 3567. Fala, Fabiano, direita, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1. Direita, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1. Alô, 1824, está com 2 horas de autonomia, alternando Marcel e com 1, 3, 0, para ver. 1884, táxi autorizado via Patiolo, Patiolo de Alfa, quando aproxima a torre, 1-18, decimal 95, ajuste 1008. Ok, autorizado via Patiolo, ponto espera de 2-4-0-8-8-4. 3192 na EF. 3192, autorizado Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04. 1884, confirmando ajuste 1008. Informação, tráfego do Guardião 01, na vertical da BR-324, agora próximo ao setor de Paripe, entre Paripe e Serra Índia com Índia. Afirmo, liberado. Lanchar e controle 19, decimal 35, bom voo. Vou na 35, grato, boa. Avião gerou uma somente para salvação, tráfego do Mike Romeo Alfa, nas proximidades da rotatória 500 pés. Deixo do Alfa, ainda é mais usual, manterá a separação com a avião zero Alfa. Tranquilo, vai para a casa do Pelô com o Zé Leixo, é conhecido para 65. Mike Romeo Alfa, prossiga. Está na rotatória. Está visual com o guardião 01, a interfaz 43. Quem vem com o Romeo Alfa final, no 7, reporte na curta. Romeo Alfa. 5-5, pushback, acionamento, porta 11. Puxa na 6355, pushback em coordenação com a equipe de solo, livre acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre puxa acionamento, chama para o táxi, chama a 6355. E aí, na frequência, ela deu zero do Paulo. Três, dois, sete, copia a informação. Gente, reposta e desvio também é um controle leve, 6327. É, pronto, de 8, autorizado de 10. Azul A9 na E3, parabéns, Rafael, vai assistir na 008, através de uma tuta de meta, repasse estabilizada. 2007, 008, traz a DLS, vou tirar, é 9918. A novembro, controle. Tem condições de confirmar em quais radiais de Salvador C o senhor executará o aerolevantamento? Aguarde. 4567, chame Centro Recife na frequência 1.2.0, eterna 1.2.8. 2.2.0, 2.8, é isso? Afirma, 4567. É. Os radiais 055 e 330. Aproximadamente, o ESA para 90, vai iniciar 25 minutos aproximadamente. Gente, a Copa November mantenha a linha do litoral até 1,5 milhas de Salvador, após estar autorizada a subida. Ok, 45 milhas, a Copa November vai manter. 7, informação em curso. Quilo. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, UP Azulu 21, nível 360, saída Ardo, Elefa, pois o Anítimo, Unidecepta, UP Azulu 21, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5576, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado, 360, direto de 5. Estado autorizado direto para o 3, 0080 graus, 159. Que voa direto ponto da presente o azul 2789. Azul 2709, retornou para o Otipelo. Azul 2709, sente a parte para a descida. Para a descida da presença, 2709. Azul 2709, desce para 3, na fase da ajuste na 008. 3000 com 1008, Azul 2709. Poxa, ele é 63. 5-5, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. Via pátio 1, táxi Índia e Alfa. Quando pronto, chega a torre 118-95, ajuste 1-0-0-8. Livre táxi, até o ponto de espera da 1-0, via Índia e Alfa.